Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pode rir, tu desceu e eu subi. Pode rir, tu desceu e eu subi. Já pegou isso. Então, beleza, então. Vamos começar. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Opa! Hoje Afonso... estamos aqui pra mistificar, né? Hoje nós vamos falar sobre... Você quer ganhar dinheiro, você quer ter um novo amor, você quer dormir bem, você quer qualquer coisa. Hoje nós a gente vai te explicar. Você dormiu, sonhou com alguma coisa que você não entendeu, meu amigo? Você vai jogar no bicho, você fala, caralho, o que eu vou jogar no bicho se eu sonhar com natação? Não vai sonhar nada. Simpatias, vai jogar em nada. Simpatias e superstições é o programa 23B no ar. Aqui na mesa eu, Márcio Silva, Afonso Padilha aqui do meu lado. Eu, Afonso Padilha. E o João não veio. Era não, nem não fala, não fala. Puta, esqueci. Não era pra falar. Convidado especial do meu outro aí. Lado aqui, Thiago de Souza. Eu, Thiago de Souza, beleza? Eu mesmo, beleza. E o Afonso já é um estraga prazer, né? Eu não sabia que não era pra. Então, na verdade o... Mas ele vai vir, o próximo programa, João Cotas, João acho. Cotas estaria no programa de hoje, mas infelizmente deu uma desculpinha, esfalafária. Isso, legal. Isso é legal. Tá? Muito bem. Grande João Cotas, próximo aquela programa está aí. Aquela de cair na piscina. Cair na piscina. Por que que não tira a roupa pra cair na minha piscina, casa, né? Sunga, né? Nunca ouviu falar nisso? Não, nunca ouviu. É porque ele pulou na piscina, tava frio, né? Era, vamos pular na piscina, mas tá frio, vou de roupa. Grande João Cotas, que semana que vem vai estar aqui. Vai estar aqui. Se você não cair na piscina de novo. Semana que vem não, daqui 15 dias, porque esse programa é um programa que ele instiga você a esperar a começar instiga. A gravar. Nossa, detonei. Vamos falar de simpatia, vamos falar de como você vai melhorar. Hoje nós estamos para dar dica. Muito bem. Só falando pega teu caderninho pra anotar, companheiro e companheiro. Põe seu copo d'água, põe do lado do rádio. Põe do lado do rádio. Levanta a mão aí que nós vamos fazer uma oração. Vamos começando com essa energia positiva, que nada mais é que a simpatia é uma energia positiva. Opa! Muito bem. Superstição é a crença sobre relações de causa. Toma no cu. Superstição é uma crença. Beleza? Não vou ler tudo, né? Que fica chato, né? Superstição é uma crença. É uma crença. É uma religião. A superstição não deixa de ser uma, como diria grande Jefferson todo. Ó, muito bem. O que eles consideram superstições? Adivinhação. Adivinhação é superstição? Tá, eu sou um puta de um... Astrologia, então, cartomancia, curandeirismo, espiritismo... Vamos falar de um. Fala o cartomancia. Adivinhação nada. Adivinha mais o que é. Nossa, essa foi... Eu já comecei... Adivinhação, superstição, por quê? Isso não é superstição. Você não acredita num cara que adivinha, só se... Aí sim. Então, quem acredita? Por exemplo, lá, que nem a mãe de Naná, adivinha que... Não, a mãe de Naná adivinha, né? Não devia ter pego... Não, eu tô aqui com a internet. Olha hoje, aí, ele tá com a internet aqui. Vamos falar. Vamos, antes de começar, esse programa vai ser cheio de dicas. Você sonhou com alguma coisa, nós vamos dizer o que significa esse sonho e vamos dar a dica pra você jogar no bicho. Aleatório. Você, que esses dias acordou pensando... Cara, sonhei com dinheiro. Sonhar com esse tipo de elemento representa ensinamentos futuros e amizades sinceras. Outras interpretações. Achá-lo. Aborrecimento com finanças. Quer dizer, se você achou dinheiro, devolva. Perdê-lo. Sorte. Que bosta é essa? Sorte de alguém, porque alguém vai achar. Entrada de dinheiro. Ver dinheiro. Você não receberá a quantia que lhe é devida. Tipo, você só vai ver o dinheiro. Opa, vai passar. Se você só quer vai jogar, ver, pegar nem poder. Você joga no elefante ou pavão. Aí, nossa dica aí. Primeira dica. Vai estar cheio de dicas aí. Tá, segunda dica aqui, ó. Segunda dica. Ondas. Ondas fortes são mudanças positivas na sua vida. Ondas fracas significam aventuras no amor ou negócio arriscado, meu amigo. Palpite vai jogar no jacaré e no carneiro. Nada a ver. Jacaré tá legal. Agora, carneiro, meu amigo. Foi o último carneiro surfista que você conheceu. Eu não conheci nenhum. Carneiro Slater. Vamos pra simpatia. Essas são apenas umas dicas que nós vamos dar aí pra você que sonha e não então sabe ter o que criar, dizer. Vamos ter que criar mais um negócio. É simpatia, superstições e sonhos, não, então. Não, aqui nós só estamos... É um bom vons extras. Vons extras. Vons extras. Na verdade é um vons. Vons extras. É. Bônus extra é pleonasmo, por sinal, hein? Bônus extra, não. Mas é pra nós é tão bom que chega a ser extra. Vai. Algumas superstições aqui que eu tenho. Hoje todo mundo tem pauta. Hoje nós estamos com... Hein? Pauta assando. Todo mundo tem superstição do pé direito, cara. Acordar com o pé direito. Sair de casa e entrar em qualquer lugar sempre tem que ser com o pé direito pra evitar o azar. Pois e é. O saci? Qual perna que é dele? Mas qual você tem a perna. Mas o saci... Qual que é não, a perna saci dele? Tem a perna no meio, tipo, tá ligado? Não é nem pra direita nem pra esquerda. Não, ele não tem toquinho, acho que ele não tem, acho que não tem nada. Não, aquilo lá não era a perna, Afonso. Você tá confundindo, né? Você confundiu, mas saci, e cara. Ele falou que ia colocar o tênis nele. Calça meia, né? Calça meia. Ele falou pra eu fazer massagem no pé dele. Caralho. Eu acho que... Pô, então não era pé aquilo que você pegou, né? Não era pé. Eu não acredito nisso. No pé direito você não acredita? Porque geralmente eu acordo eu caindo da cama. E o meu dia sempre é bom. Eu acordo irritado. Eu acordo de cabeça. Vai, um meu, um dele, um... Bora. Vamos, mais Afonso. Um sonho, mais um sonho. Fala, você, Afonso. Tá pensando o quê? Que... Tá brigando com o ouvinte. Pensando o que da vida, meu amigo? Você tá pensando... Você que tá me ouvindo, tá pensando sonha, o que essas horas? Meus sonhos vão só até o F, porque o Thiago ficou com o resto do livrinho. Você acordou pensando assim... Caralho, eu sonhei com um cigano. O que quer dizer isso? O que quer dizer cigano? Um cigano? Você é volúvel nas ideias. O que é volúvel, volúvel, Thiago? Nas ideias. Volúvel, o que é volúvel? Volúvel Marcia, aqui que no é controle. Volúvel, Marcia? O canal e o volúvel. Vou aumentar o volúvel. Vou aumentar o volúvel. É, um cigano lendo a sua sorte. Casamento feliz. Desde quando o cigano vai dizer uma coisa boa? Casamento e feliz não entra na mesma frase, meu querido. Vaca e camelo. Vai jogar na vaca e no camelo. Sonhou com o cigano? É aí, Thiago, você, a tua dica. Vai lá, Thiago. Sonhou com porco, meu amigo. Sonho com porco, ó. Se estiver vivo, aventuras agradáveis e que trarão muito prazer. Se estiver morto, melhorias em todos os setores da vida. Mas o que é porco bom? É porco morto, meu amigo? Que porra é essa? Vivo o Pitches. Papai, isso aqui tem lógica, amigo. Você joga no bicho, joga no porco e cachorro. Aí você tem mais lógica. O único da lógica que eu achei. Eu acho errado, cara. Que o palmeirense hoje em dia tá sofrendo pra caramba. O time dele não tá ganhando nada e a minha piada foi péssima. E eu vou continuar falando aqui, continua. Tá? Borboleta. Oh, desculpa. Fala aí, Fulano. Nós não vamos ficar dando dica toda hora, porque nós não somos besta também, né? Vamos ficar... A gente vai jogar, aqui, na verdade. A gente vai jogar no ar pra vocês, aí. Vamos pá, deixar no ar, ó. Psh. Deixa o mar levar essa tua energia. Borboleta. Ruim. Diz que quem vê uma borboleta voar, dá sorte para o dia. Para o dia. Se o cara encontrou 11h59, se fudeu. Fudeu, já não dá mais. Já não dá borboleta. Mais. Tem um minuto de sorte. Eu já dizia um velho ditado. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. E profundo, grande. Hein? Profundo pra caramba. Vitor.Léo. Vitor / Léo. Eu não acredito nesse da borboleta, não acredito. Vamos, só vou aqui. Acredito, não acredito? Não acredito. Não acredito. Vai, então. Gato. Se tivermos um gato e formos mudar de casa, é bom passar manteiga em suas patinhas. Para que ele não volte para a casa antiga. Olha aí, ó. Faz lógica. Ele faz lógica. Ele vai querer correr. Não vai sair, né, meu amigo? Não vai sair mais. Gato sempre acha, né, velho? Isso gato não é uma superstição. Superstição. Superstição. Não é uma superstição. Superstição, né? Esse do gato, o gato volta. Tanto que uma vez eu falei, pô, esse gato tá meio. Gato preto já dá azar. Né? Falei, vou soltar esse gato, filho da puta aqui. Fui andando. Andei 3 quadras com o gato. Falei, pô, vou virar aqui, que ele. Vou enganar ele, né? Vou dar um jogo de corpo nele. Dá um migué, né? Vou dar um migué no gato. Virei à esquerda, fui, andei mais uns 3 km, virei à direita, mais 3 km. 2 semanas depois eu tava perdido. Ha ha. O gato chegou primeiro que você. O gato já tava lá. Você ligou em casa, o gato atendeu. É, gato passa. Então, quer saber? Passa sebo na patinha do bicho aí. É, aqui, ó. Afonso, eu não vou ler um sonho agora. Eu vou perguntar, Afonso. Afonso, me pergunte. Afonso. Você acredita, Afonso, que você sonha as coisas, você tem que jogar no bicho? Você acha que você acha que tem alguma coisa a ver? Não acredito. Você acha que isso tem lógica? Não, tem coisas que tem lógica. Pô, sonhei com um cachorro? Vou jogar no cachorro, legal. Sonhei com borboleta? Vou jogar na borboleta. Sonhei com São Paulino? Vou jogar no viado. Aí cê, agora, se eu sonhar que eu tô morrendo afogado, no que eu vou jogar? No burro. Não vai jogar em nada, vai fazer natação, caralho. Pega esse dinheiro pra fazer natação, meu amigo. Tá errado, porra. Sonhar com palhaço aqui, ó. Vê-lo, você é espirituosa ou espirituoso. Fazer palhaçada, ciúme de amigos ou perda de amizades. Que porra é essa, cara? Até que eu sonhei com um palhaço fazendo palhaçada. Bom, ainda bem, né, meu amigo? Mas eu sonhei com o Krusty do Simpson. Sonhei com um palhaço fumando, parado na porta ali. O palhaço sem graça é esse, né? Palpite, vai jogar no macaco e no gato. Tudo a ver. Tudo a ver. Vamos pra simpatia, porque nós estamos aqui pra dar simpatia, pra melhorar seu dia a dia, sua vida. Só veja essa aqui. Você sonhou com um papagaio, você terá uma revelação gravíssima, caralho. Pô, isso não tem lógica total, né? O papagaio não para de falar, né, meu amigo? Lógico que ele vai te contar, né? Que é palpite, águia e cobra. É, e papagaio não é pra jogar. Eu sonhei com papagaio, eu não vou jogar no papagaio, que tá muito errado essa porra aí. O que que quer dizer? Eu só quero só porque eu gosto, eu sou um cara que eu vou mudar meu nome pra Wikipedia. Afonso Wikipedia Mendes Padilha. É, porque o que quer dizer simpatias? Vamos. Então vai enrolando aí que eu vou procurar abrir, aqui. Vamos abrir essa passagem. Vê mais um sonho aí, vê mais um sonho. Vamos ver mais um sonho. Do que esse aqui, ó. Esse aqui é um sonho do quê? Vou falar de gato preto. Gato preto. Gato preto. Gato preto. Gato preto. Gato preto. Petro. Gato Petro. Na Idade Média. Na Idade Média, acreditava-se que os gatos eram bruxas transformadas em animais. Por isso a tradição diz que cruzar com um gato preto é azar na certa. É um trava-língua. Bebeu, cruzar com um gato preto é um trava-língua. Os místicos, no entanto, têm outra versão. Quando um gato preto entra na sua casa, é sinal que dinheiro está chegando. Ué? Então, porra, o programa passado foi tudo por água abaixo, né? Que a gente falou totalmente o contrário. Não, aí que tá a coisa errada. Aí você tá cruzou com um gato errado. Com gato errado, não. Com gato preto. Leva ele pra casa, velho. É do foda-se. Leva ele pra casa. Tá entendendo? Simpatias, achei aqui. É uma forma de magia ou feitiçaria básica, extremamente ligada ao povo. Básico. Normalmente de origem campesina e geração campesina. Empírica. Campesina? Grandezinha. As simpatias são formadas da mesma substância da superstição e está intimamente ligada a esta. Olha aí, hein? Não ajudou porra nenhuma. Olha aí, hein? Falou, o que quer dizer simpatia? Simpatia nada mais é que a superstição. O que é superstição? Superstição do latim de simpatia. Beleza, obrigado. Não, é só uma feitiçaria básica. Tá entendendo? É só pra atrair um namorado, colocar dinheiro nas orbas, colocar aquela moedinha dentro do né? Lugar da moedinha. Que nem os caras. Vai lá, Afonso. Próximo. O sonho nós não vamos ficar dando dica toda hora porque nós não somos bobos, né? Meu amigo. Nós em vez falar... de dar dica, eu vou jogar. Eu vou jogar, meu amigo. Então, quando tiver, não do nada, você não... nem tá esperando, nós vamos falar um sonho pra você. É, próxima. Posso falar? Próxima não, que é engraçado simpatia que esse pessoal faz assim, ai, eu não quero. Eu quero emagrecer. Daí eles colocam costura na boca do sapo, o nome do não sei o quê. Tem que costurar a própria boca, né, cara? Que daí não come, não. Né? Não come. Costura a boca do elefante, tem... né, meu amigo? Costura a boca do sapo, costura a boca do elefante. Que o sapo, agressivo, que o sapo, sapo tá na dele ali, ó. Sapo. Tá só comendo mosca, meu amigo. Não vai engordar, não vai engordar porque é bem saudável. Herbívoros. Herbívoro. Sal grosso. Deixar um copo de vidro cheio de sal grosso no canto da sala traz sorte. Minha mãe tem uma outra coisa aí. Ela que vai rapaz? Todo ano que ela vai pra praia, ela pega uma garrafinha, enche de água do mar e coloca atrás da porta. Esses dias eu cheguei meio bêbado, fui tomar aquela água, pensando que era água benta. Fala, água benta. Vamos pra próxima, porque eu não acredito nessa. Então, o Thiago vai ler a próxima, que o Thiago tem a próxima tom aqui, de voz. Tem um tom de voz muito bom, né? Só tá de cabeça qual pra que é a próxima? Vamos, nós estamos dando dica pra vocês. Vocês que querem ganhar dinheiro, vocês que querem enriquecer, você quer ter o marido de volta, se fudeu. Ah, mas vamos, Thiago, se fudeu. Tá. Vai. Aqui, ó, arco-íris aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui nós falamos na semana passada, meu amigo. Olha aí, ó. Pra quem não ouviu, a gente vai repetir. Tá, vamos repetir, não tem problema, a gente vai repetir. Um déjà vu. Aqui, ó. Arco-íris. Quem passar por debaixo do arco-íris muda de sexo. O homem vira mulher e a mulher vira homem. O que ia resolver muita coisa. Resolvi muita coisa. Roberta aqui no Brasil. Que passou muito aí. Ela foi passando até cair, né, aquela ginha. Foi passando. A Rogéria, agora que ia passar, acabou o arco-íris bem na hora. Tá, odeia a mulher só. Choveu, de novo. Mulher Kinder Ovo. Vem com um brinde. Vamos pra próxima, vou ler a próxima superstição. É, bolsa no chão, já foi. Se fudemos. Estrela cadente. Viu uma estrela cadente? Faça um pedido. Porque segundo a crença de muita gente, é garantida de que ela irá se realizar. Olha aí, hein? E a vez passada a gente tava falando que apontar da birruga agora da sorte, como que é? Que... Não, aí que tá, né, meu amigo? Se for uma estrela cadente, você apontar... Vai ter uma birruga, mas vai ter um pedido dentro desse negócio. Então a birruga nada mais é que então, um simbolismo pra você lembrar do teu... É, tipo um marca-dedo. Fala, né? Porra, tá pra chegar a hora dessa porra aqui. Marca texto, né? É uma birruga, birruga texto, vai. Birruga desejo. Poço no chão, escada, vassoura, arco-íris, coceira. Ah, a Stephanie tinha falado disso daqui, hein? Sua mão esquerda está coçando? Então prepare-se para receber um bom dinheiro extra. Se por acaso a mão que estiver coçando for a direita, tome cuidado, é provável que perca uma grande quantia. Coceira na sola do pé significa viagem ao exterior. No meu caso é micose, né? No meu caso é micose, meu amigo. Eu não vou... Bicho de coceira no pé é bicho de pé. Não vai pensando que você vai viajar. Você vai viajar sem um pé, meu amigo. Vai comer tudo. Aquela porra... Minha mãe falava assim, coçou a mão direita, dá 3 tapas na mão, coloca a mão no bolso e espera parar de coçar. É. Falei, e se eu tomar uma mordida de pernilongo? O que vai fazer? Aí não tem como, né, meu amigo? Não acredito nesse também. Eu tô aqui dando a minha opinião. Eu acho que a única maneira do cara é viajar pro exterior se por acaso for uma doença muito grave no pé que não tem a cura aqui aí no Brasil, sim, né? Ele vai levar lá pro house e investigar ele. Ó, cultura, muita cultura. Como o Dr. Hollywood. Tutano aqui, meu amigo. Vamos mais um sonho aqui. Você sonhou com pessoas feias? Você sonhou ser feio? Vida longa às outras pessoas feias. Jura que é isso? Juro por Deus, tá escrito aqui, ó. Ser feio, vida longa. Outras pessoas feias. Pra outras pessoas feias. Ah, então tá bem. Outras pessoas feias. Será tapeado por amigo falso. Ah, você cuidado, viu feio. Aí, muito bem. Muito bem. Deixa eu dar o palpite aqui também, que você não vai sair de mãos abanando. Você vai ganhar na centena, na dezena de milhar. Dezena de milhar. Dezena de milhar. Cavalo e tigre. De bilhar. Aqui, ó, sábio. Sábio. Sonhou com sábio. Aqui, ó, os sonhos com os sábios normalmente representam... Qual sábio é aquele passarinho, sábio? Isso. Sábio. Esposo da sabiá. Isso. Aqui, ó, os sonhos com os sábios normalmente representam problemas nos negócios. Já não é tão sábio assim, não né? Não é, já foi mais sábio. Já foi mais esperto esse camarada aí, ó. Consultá-lo, sinal de muita sabedoria. Não, meu amigo. A partir do momento que você vai consultar um sábio, é porque você é burro, né? Você é burro. Se você soubesse, você não dava consultar ninguém. Você acredita que aquele cara que mora na caverna é barbudo, não faz bosta nenhum o dia inteiro, é sábio. Aqui, ó, receber conselhos de um. Cuidado com pessoas duvidosas. Entendeu? O cara te deu um conselho, mas você fala... Sim, esse cara sabe de alguma coisa. Se conselho fosse bom, não, né? Palpites. Vou procurar ele no Google, ver se ele é tão sábio assim mesmo. Vamos palpites, ver. Coelho e pavão. Coelho e pavão, nada mais justo, né? Que nada mais sábio que um coelho e um pavão, exatamente, né, meu amigo? Elefante. Elefantize. Ter um elefante... ter um elefante de enfeite sobre um móvel qualquer, sempre com a tromba erguida, mas as costas para a porta de entrada. Tipo, tem todo um ritual para deixar ele. Tem todo um ritual. Evita a falta de dinheiro. Outra figura que garante carteira cheia é o Buda. Lembrando do Jefferson, né? É. Ele deve ficar em cima da geladeira sob um prato cheio de moedas. Isso é verdade. Isso é verdade. Funciona, né? Porque o Buda que o Jefferson não cabe em cima da... É, minha mãe põe a moeda no Buda, eu pego a moeda do Buda. E ela sempre vem falar, pô, dá certo, hein? Não, é verdade. O Buda tá aceitando. Aí. Ele tá aceitando. Tá aceitando essa porra aí, velho. O Buda tá investindo, né? O Buda tá guardando dinheiro no banco. Só que minha mãe é assim. Ela fala, deixa eu ver, Buda. Ela acredita, mas não acredita tanto. Porque ela pega o Buda, pô, Buda, o Buda. Não vou dar moeda de 50 centavos, vou dar uma moedinha antiga, moeda que não vale mais, não sabe, né? Ele é Buda. Ele é Buda, ele não vai se ligar. Na época dele talvez tinha valor época, ainda. Né? É, vai, ele vai saber. Vai, você não vai colocar um dólar lá pro Buda. Quem que é o burro que vai fazer isso pro Buda? Que Buda cara é esse? Que Michê? Buda Michê agora. Essa porra. É, o Jefferson não fala, que tá bonitão, não né? Não fala assim. Não fala mal da Buda. Ficar, é. Dos outros. Que aquele copinho ali aquele recebe, copinho. Recebe moedinha. Aquele, aquele veio, vai me dizer que aquele careca barrigudo vai me ajudar em alguma coisa. Vai. Se fosse assim, seu Madruga não devia 14 aluguéis, né, meu amigo? Se dinheiro pra gordinho funcionasse, né? Vamos pra outro que eu não acredito nessa do Buda. Do elefante lá em casa minha mãe usa também. Minha mãe é a mãe da simpatia. Orelha quente. Se sua orelha esquentar de repente, é porque alguém está falando mal de você. Nesses casos, vai dizendo o nome dos suspeitos até a orelha parar de arder. Para aumentar a eficácia do contra-ataque, morda o dedo mínimo da mão esquerda. O sujeito irá morder a própria língua. Aí, hein? Olha aí, que, olha aí, que lógico, hein? Estamos falando mal de vocês, ouvintes? Como é que o Lula vai morder o dedo mínimo? Né? O dedo mínimo, verdade. Só se for também, ele já sabe que todo mundo fala. Falaram mal, dele, não precisa. Falaram tão mal do Lula que ele comeu o dedo. Falaram, vocês estão fodidos. Mastigou. Quero ver quem foi. Nunca mais vão falar mal dele. Só que assim, você tem que falar o nome da pessoa até se acertar, né? É, aí também não tem muita lógica. Claro, né? Só que você tem que ir pelos lógicos ali. Você fala, pô, aquele cara tem cara de ser falso. Bem, vamos falar o primeiro nome. Mas no nosso caso aqui não tem muito segredo, né? Por exemplo, eu. Se eu vejo que a minha orelha esquentou, eu começo. Thiago Afonso. O que parar é um dos dois, cara. Primeiro é um dos dois. Mentira, porque a gente não fala mal nas tuas costas. Fala na frente pra você. Falar mal pelas costas é sacanagem. É sacanagem. Pior que falar. Ah, o Holyfield, por exemplo, ele já sabia quem. Porque a orelha dele tava esquentando, né, cara? A gente não precisava nem falar o nome, né? Não, na verdade é do. É, tava quente, o outro foi lá e comeu, né, meu amigo? Ele falou, uma orelhinha quente tá é sempre bom. Ah, tava quentinho ainda, né, cara? Não, tá contente, saindo fumaça. Não contente deixar a orelha dele quente pensando mal, vamos dar. Comeu, né, cara? Tá lambida. Vai lá, alguém tem mais alguma coisa aí? Próximo, não, continuo, não, não, eu continuo. Nossa, mãe, tá, eu continuo. Tá, vocês me parem. Vamos interromper sem parar. Beleza. Objetos perdidos. A maneira mais eficiente de encontrar algo que desapareceu é dar três pulinhos para São Longuinho. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Alguma vez deu certo? Tipo, perdeu alguma coisa? Tiago, você... Eu perdi a virgindade, dei três pulinhos. Não vou achar de novo. Cara, só que assim, ó. Tinha que perder as pregas. Minha mãe, ó, eu vou falar hoje, minha mãe vai ser bem tocada aqui nesse programa aqui. Nossa, maldade pra caralho, velho. Maldade. Muito maldade. Ó, que minha mãe é assim. Muito triste. Ela acredita no seu... ela acredita em todos as simpatias dela. Só que ela acredita meio desconfiando. O do Buda, ela dá o dinheiro falso pro Buda ali. Ela dá aquela notinha de criança, nota sem valor que tá escrito. Papo Buda. São Longuinho. Ela perdeu. Ela quer comprar o São Longuinho. Ela fala: São Longuinho. Se você achar, eu dou 100 pulinho. Falou: caralho, mas é suborno isso daí. Tá super faturando o São Longuinho, né? Pior que o dia que ela foi oferecer dinheiro, o São Longuinho não aceitou, né? Ela falou: não, porque você vem com essas notas que você dá pro Buda. E eu não sou trouxa, né, querido? O Buda já me passou a vida. Se o Buda não sabe ler, eu sei. Sem valor, tá escrito aqui, né, minha amiga? Vai pular, filha da puta. Outro santo também que todo mundo acredita é o Santo Antônio, né? Que coloca Antônio. Ele de cabeça pra baixo num copo d'água. É, tá aí, se explica porque que tem tanta mulher casada com pinguço e chapado, né, meu amigo? Se eu sou o santo, será vingança, né, meu amigo? Ele sempre com um nenenzinho, no pedófilo aquele. Não era pedófilo? Padre. Era um padre. Tá aí. Santo Antônio era um padre pedófilo que agora está sofrendo na mão das donas de casa que coloca ele de molho de cabeça pra baixo dentro do copo d'água. Vão correr pra comer um pedaço de bolo, aquelas gordas varizentas. Nossa, comer um vão, pedaço, né, de bolo. E é só mulher feia que aparece lá naqueles. Aqui em Curitiba sempre tem lá na Rui Barbosa. Vai achar marido como, né, meu amigo? Comendo doce. Pô, agora eu fiquei sentindo aqui, minha ex-namorada, eu encontrei lá. Comendo, fui pegar um pedaço de bolo, ela pegou primeiro. Você vê, ela mordeu meu dedo. Você vê? Ah, e ela descobriu, né? Mordeu o minguinho. Ela mordeu meu minguinho. Ela era ex do Lula, não era? Santo Antônio, esse santo que é um dos maiores santos mais... Entendeu, né? Esse silêncio do Afonso é o melhor. Vai, né? Vai. Opa, desculpa que eu tenho um negocinho a falar aqui. Vai lá, Afonso. Sonhou com o cachorro ou cão aqui? Agora nós vamos dar um... Só lembrando, gente. Perdi. Vamos pra outro. Perdi a parte, desculpa. O sonho do Afonso só vai até o F porque a metade do livro tá com ele. Sonhar... Você sonhou em achar... Não digo achar, tipo, oh, acho que o Thiago é viado. Achar é achar outra coisa. Tipo, achar até porque coisa. Não é achar, é certeza, aí né? Aí já não é. Achar. Se for algo valioso, significa obstáculo nos negócios. Do contrário, é mudança importante. Caralho, você não falou se achar uma coisa podre, se achar um taso. Um pirocóptero. É. Não, não acredito. Mas vocês estão percebendo que os sonhos é meio ao contrário? Tipo, tudo que você sonha de bom é ruim na vida real? Sim, você sonhar que a pessoa... Por exemplo, sonhei que o Thiago tá morrendo, é saúde pra ele. E eu não... E tristeza pra nós. Alegria. Se ele for morrendo, alegria pra caralho. Vamos fazer esse sonho se realizar. Vamos aqui agora, né? Vamos aproveitar aqui. Grandes sonhos. Próximo. Vamos pra próxima, que esse programa é dinâmico, programa que vai movimentar a tua sala. Semana passada... Tua sala. Semana passada a gente já tinha falado um pouco sobre espelho, só que tem um plus aqui. Tem um plusinho. Quebrou um... Plusinho. Quebrou um espelho. A superstição prega que serão 7 anos de má sorte. Sim, ficar isso é o que nós já tínhamos falado. Ficar se admirando num espelho quebrado é ainda pior. Significa quebrar a própria alma. Ninguém deve se olhar também no espelho de luz de velas. Mas existe espelho de luz? Nunca ouvi falar. Não permita ainda geralmente que outra... Geralmente eu não sei, porque a luz de vela é em casa só quando acaba a luz. É sempre de noite. Não permita ainda que outras pessoas se olhem no espelho ao mesmo tempo que você. Dois se olhou no mesmo espelho também não pode. Essas menininhas de Orkut estão fodidas, né? Que elas tiram aquelas patinhas assim, com... Biquinho, tira as duas junto. Está tudo azarado essas meninas. E sabe por que eles colocam? É porque, eu não sei se você já notou, eu sou um cara que eu analiso todos os lados. Mas essa simpatia é tudo feita pra pobre, né, meu amigo? Vamos falar a verdade, que rico não faz simpatia, né? É que nem sonho, a única coisa que rico que eu vejo rico fazer é manjar, quando vai lá na... E é só ator da Globo, lá em Copacabana... Sim. E os caras dão vinho bom, né, meu? Dão champanhe, tá entendendo? Vai dar coloca notinha de 50 ali, né? Vai dar o quê? Um vinho Campo Largo, né? Não, tá louco. Suor, aqui, ó. Sonhar com suor. Sangue de boá. Esforça-se para conseguir o que deseja. Cheiro de suor, amigos duvidosos. Não é amigos, mas cheiro de suor é falta de banho, meu. É amigo fedido. Duvidoso que duvido que ele toma banho. Esse cheiro aí, né, meu amigo? Duvido da onde que é palpites, jacaré e elefante. Nada mais justo, jacaré, né? Nada mais justo. Nada como um bicho que soa muito. Próximo. Do espelho. Por isso que eu ia chegar nisso, porque assim, que pobre, ele só joga o espelho fora. Por exemplo, tem aquele espelhinho lá do pobre, aquele que... Fica penduradinho, laranjinha. Geralmente que tem laranjinha. Eu mordi a laranja. Mordi a laranjadinha, tá entendendo? Aí deixa pendurado num prego, aquela porra. Uma hora vai cair. E cai. Pobre só joga fora se quebrar no meio. Se quebrar a ponta, ele reutiliza. Ele reaproveita aquele negócio. Ele se vai, o cara vai é um pouquinho mais prendado, o cara ainda faz aquele cortezinho. Mas senão ele não corta. Se ele é um pouquinho mais inteligente, ele quebra os outros quatro lados, né? Já são 22 anos de azar aí, né? Aranhas, grilos e lagartixas representam boa sorte para o lar. Matar uma aranha pode causar infelicidade no amor. Ser picado por uma pode causar morte, né? Infelicidade na vida, né? Guarda-chuva dentro de casa, a gente já falou a vez passada. O Márcio tinha mania de abrir guarda-chuva dentro de casa. Diz que a mãe dele não gostava, óbvio, né, meu? Ele traz infortúnios e problemas aos familiares. É. Então, problemas à minha mãe, por isso que ela nunca deixava eu abrir, né? Simpatias. Estamos aqui para dizer o que significa, o que você vai fazer para melhorar, para trazer a pessoa amada. Você pegou alguma uma simpatia assim para trazer a pessoa amada em alguns dias? É, para ganhar dinheiro? Trouxe. Aquelas... Mas então, isso daí vai estar... Vamos deitar e rolar aí. Não, isso daí vai estar no Topcast só. Vamos. Brinde. Se o seu vamos copo... criar uma simpatia aqui até o fim do programa para te ajudar. Estamos raciocinando aqui. Brinde. Se o seu copo contiver algum tipo de bebida alcoólica... Não brinde com ninguém cujo copo contenha bebida sem álcool. Vocês estarão se arriscando nesse tintim a ter seus desejos invertidos. Olha aí. Tá, é verdade, aí... Não, é verdade, beleza. Porque eu lembro que eu brindei com o Thiago o último ano. Ele pediu pra emagrecer, eu pedi pra engordar. Tá aí uma que eu acredito. Aí, essa né? Funciona. Essa funciona. E o que acontece, por exemplo, eu bebo, o Thiago não bebe. Se eu brindo com um copo com alguma coisa alcoólica, ele não. E nós dois brindamos por saúde. Eu quero saúde, ele também. Vai inverter, e aí? Saúde, mas saúde é... Aí já entra a regra da matemática. Mas com mais é menos. É mais. É mais. Mais com mais é mais. Menos mais com menos é menos. Não, mas tem que ser o contrário, meu amigo. Mas nesse caso é o contrário. Então mais com mais vai ser menos. Aí vai ser menos. Se fudeu. Terminou de brindar, você vai bater. No programa passado, o Thiago já tava gripado e tá uma bosta, né? É um cu de frecha mesmo, velho. resposta. Velas, lâmpadas e cigarros. Três velas ou três lâmpadas acesas em um mesmo quarto pode ser prenúncio de morte. Acender três cigarros com o mesmo palito de fósforo também. Ó, isso não é mentira, isso é verdade, hein? É verdade não, que é a segunda vez que eu li. Trata-se de uma tradição de guerra. O primeiro cigarro aceso mostra o alvo ao inimigo, que mira no segundo e atira no terceiro. Justamente, legal, né, meu? Quem que não tá no meio de uma guerra e tá pensando, porra, tô tenso, eu quero fumar. Pra dar uma acalmada, né, Que bosta que é. Trouxe quem... o derby aí, né, cara? Quem que é? O Wolverine. Não, que Wolverine fuma em tudo quanto é lugar, meu amigo. Tá bom. Tá entendendo? Eu sou um cara, um psiméfilo. Psiméfilo. Próxima superstição. Bons desejos. Simpatia. Simpatia, quer mandar uma simpatia aí? Quero uma nova simpatia. Quero porque olha que olha que gancho maravilhoso que eu acabei de pegar aqui, ó. Capitão que, gancho. Que lindo, que ó. Oh, que delay, ó. Oh. Assim, porque o nome é simpatia, já deu pra perceber. Porque simpatia que vem de superstição. Superstição do latim simpatia. Mas por que que você fala, ah, essa pessoa é uma simpatia de pessoa? Tiago. Um cara muito simpático. Claro que eu tô dando um exemplo, nada a ver. Claro que foi só pra ser exemplo. Né? Por que você acha? O que eu acho? O que que você acha? Por que que as pessoas falam, ah, essa pessoa é uma simpatia? Porque não me conhece, né, meu? A partir do momento que me conhece, ele vai passar a falar, esse pessoal é um filho da puta. Ah, porque você acredita na pessoa. Olha, eu tô pescando aqui, ó, pum. Você tá, pega no ar, né? Pega no ar. Parou, tô rindo, né, piazão? É, tem que ser isso, né? Porque essa pessoa é simpática? Porque você acredita nela. Tá entendendo? Você dá o teu voto de confiança. E eu vou aproveitando a deixa, eu vou deixar mais um sonho aqui no ar. Aproveitando a deixa, né? Sonhar. Vou pegar um que todo mundo sonha. Sonhar com a aparição de um morto que seja parente, amigo ou amiga, dever a cumprir. Sabia disso. Grande bosta, né? Examine a expressão da pessoa. Quer dizer, é um morto, ele tá no meu sonho, ele quer que eu pare e fique admirando ele. Tá bom, então eu sou o Bozo, né? Se for dolorosa, reze por ela. Olha só, hein? Se estiver sorridente, pode pedir proteção ou favor especial. Olha aí. Olha aí, palpite. Avestruz e carneiro. Avestruz e carneiro, hein? Com o teu vozinho que morreu. Vai jogar no avestruz, meu amigo. Pega esse dinheiro de R$1 que você tem pra comprar pão. Não compra. Que pão, meu amigo. Vai jogar no avestruz. Você tomar café, você vai ganhar na milhar. Pra que almoço? Pra que comer? Ninguém precisa disso. Olha o Afonso, há 22 anos sem comer. Eu jogo todo dia no bicho. E não é viciado, né, Afonso? Não sou viciado. Ah, meu Deus do céu. Um dia. Aqui, ó. Esse aqui dá pra... Aqui, ó. Sonhou com fugir. Fugir em sonho. Aqui, ó. Fugir em sonho é tentar fugir ou romper. Olha, fugir em sonho é tentar fugir. Hein? Ó! Essa explicação foi fantástica. Esse foi o mais difícil. Pô, aqui, ó. Fugir em sonho é tentar fugir ou romper com determinado problema na vida real. Mesmo que você não esteja com problemas no dia do sonho, verifique se não há algo que queira apagar da lembrança. Isso está incomodando o seu descanso. Que bosta, que palpites, fala, palpite, saca só palpite. Viado e gato. Ah, já sentiu um negócio ali. Não, é mentira isso daí. Porque assim, mesmo se não tiver problema, eu vou ter que procurar. Não tá acontecendo nada. Falando, não, vou procurar porque eu sonhei com essa porra. Vai acontecer isso daqui comigo. Eu sou pilhado. Qual que é o problema que eu tô esquecendo que eu não queria lembrar, velho? Tá me atrapalhando. Caralho, será que é de pagar a conta de luz? É, como diria o Léo Lins, é o bem de Alzheimer, né? Bons desejos. Na hora de acordar, abra os dois olhos ao mesmo tempo. Como é que você vai saber? Tipo, você acordou, velho? Ao mesmo tempo, não, para ver. Sempre tem um que fica mais fechado por causa da ramela. Sempre conjuntivite. Pegou uma doençazinha ali. Ó, aí vai. Uma dica. Vai abrir. Viu que só um tá indo, o outro tá com ramela. Passa o dedo no outro ali, ó. Passa no dedo. É. A lambidinha, ó. Limpadinha ali. E que ramela, ó, diz uma simpatia. Que ramela nos olhos dos outros é pimenta. É fresco. Enfim, né? Então não, tá. Ramela é sinônimo de que você tem que lavar o rosto. É, então você tem que abrir os dois olhos ao mesmo tempo para ver tudo com clareza e não ser enganado por ninguém. Ao levantar, procure dar o primeiro passo com o pé direito para ter boa sorte e felicidade. Faça um desejo ao cortar as primeiras fatias do seu bolo de aniversário. Ponha um caroço de melancia na testa. E antes que ela caia, faça o pedido. Tipo, eu quero ganhar a Mega Sena. Já, antes já que ela caia. Já caiu. O que? Aí, os caras do bolão, aconteceu isso. Cara, caía toda hora o desejo do moleque e acabou sendo, caralho, eu quero que essa porra dessa semente não caia, né? Aí ficou o desejo. A Sabrina Sato. Ela falou, pô, eu desejo muito que essa semente fique quietinha. Ficou. Ela vive pedindo fazer. Por isso que ela vive fazendo pedido ao vivo, né? Jogue uma moeda numa fonte. Só faça um desejo quando a água parar de se movimentar e você enxergar o seu reflexo. Bichona, legal, hein? Isso porque eles não foram aqui na fonte de Curitiba, no Cavalo Babão. Cavalo Babão, né? A água é verde, você não vai ver nunca, você vai ver. Deixar a fonte rica. Os gregos atiravam moedas em seus poços? Posso falar aí como se quiser. Para que esses nunca secassem. Faça um desejo ao usar um sapato novo pela primeira vez. Pôs o sapato novo. Não, eu sempre faço um desejo. Por favor, não pise no meu pé. É o único desejo. É simples. É um desejo de pessoa simples. Não pisa no meu pé. Já vai me deixar muito satisfeito. Enquanto você estiver cruzando uma pequena ponte, prenda a respiração e faça um desejo. Também os caras estão passando no Tietê, né? Tem que prender a respiração mesmo, né, cara? Não... Meu desejo é, caralho, tomara que essa porra não caia, né? É. Ou se você estiver, sei lá, no Chile, né, cara? Essa porra não pode tremer. Nossa, essa porra aqui, senhora, meu amigo. Olha, o cara pegou pesado, hein? Não, piadinha maldosa. Não, peguei pesado, peguei pesado. Deus que vem chamando a atenção de muita gente aí, né? Haiti, Chile, não responde. Ausente, coloca ausente. Tá errado essa porra aí. Vamos pra mais um som aqui, porque nós estamos aqui pra desmitificar, nós estamos pra ajudar, nós estamos pra te dizer os números da Mega Sena, quase, do bicho. Então joga aí, 36, 25, 47, 82, e os outros ficam na sua imaginação pra você reflexionar. 82. Olha aí, vai, você... Meu amigo, se eu soubesse o nome da Mega Sena, eu jogava, né? Você acha que eu tava aqui falando? Ó, pá, vou pegar um sonho que é um sonho que todo mundo tem toda noite, berro. Quase todo mundo... Bexiga. Berro, não tem ver berro. Uma doença ou dor na bexiga, receberá pequena herança. Ou é pedra no rim. Fazer uma operação na bexiga cairá em desonra num futuro próximo. Mas quem sonha com uma operação na bexiga? Tipo, além de saber que operação, tem que saber que operação que é que o cara tá fazendo no sonho. Quando que alguém chegou pra você e falou, Afonso, tive um pesadelo? O que, cara? O que você sonhou? Ah, cara, eu sonhei que tava fazendo uma operação de bexiga, velho. Cara, não foi um sonho, velho. Eu sonhei que eu tava operando a pince. Porra. Pesadelo é sonhar que tá fazendo exame de próstata. É. E vergonha? Tá legal aí, pavão. Você viu que o pavão é um dos bichos mais jogados, eu acho que é os que sempre dá, né, velho? Os caras dão uma dica, vamos colocar o pavão e mais um avulso aí, tá entendendo? Pavão e dragão, nem tem dragão no bicho. O cara, foda-se. Vai dar pavão. Só um negócio assim, pode ir pra próxima que nós vamos. Até o fim desse programa, nós estamos criando uma simpatia pra te ajudar a te ajudar. Opa. Meia do avesso. Se você colocar a meia do avesso, não se preocupe. Sinal que uma boa notícia está pra chegar. Não, se você colocar a meia do avesso, você é um idiota. Porque vai tomando. Porque é que nem calcanhar, né, meu? Por isso que eu boto a meia de qualquer lado. Que assim não tem problema com calcanhar, né, cara? Que eu boto. Tem 10 calcanhar na minha meia. Já pra não errar o jeito de pôr, tá ligado? Porque ninguém presta atenção nisso, né, cara? Quem que é a pessoa que coloca e fala. Aí fica aquele tufinho pra cima, né? Correto. Ah, calcanhar não, velho. Calcanhar, vou trocar. Errado. Posso contar uma história? O ruim é meia... Conta a história é aí. Meia boca de sino, né, cara? Aquela meia sem laço. Meia boca de sino aí. É uma das novas modas, né? Você coloca a calça, meia fica por cima. Isso é azar, né? Meia boca de sino dá azar. Bom... Conta a tua história aí, porque eu só queria reflexionar aí. Meia boca de sino dá azar. É o nome do programa, não, cara. Não vai comer ninguém. Se tiver com a meia boca de sino, meu amigo, não vai comer ninguém, velho. Boca de sino é animal. Vamos meia lá, gente. Deixa eu contar uma história. Acho que esse Afonso, pega um cafezinho lá. Conta uma historinha pra nós aí. Conta uma historinha aí. Eu fui... Não, é sério. Quinta-feira, eu fui comprar um sanduíche ali, tava de noite, né? E o que aconteceu? Eu cheguei lá... A operadora de caixa do negócio lá, ela pegou, me viu entrando, saiu correndo, foi cochichar uma coisa pra outra menina. Cochichou, as duas riram e voltaram. Sabe quando se sente meio incomodado? Eu Sim. falei, puta merda, eu né? Sinto, quando eu tô no palco, me sinto assim. Sempre tem alguém apontando e rindo, né? Não é porque, será que não é porque você tá fazendo um show de humor? É, stand-up? Talvez seja isso. Tá certo, mas tá bom. Aí esperei uns 10 minutos o lanche ficar pronto, e o pessoal, e a menina, toda vez que eu olhava pra ela, tava se segurando pra não rir. Aí eu me senti... Isso é sério, gente. Sério mesmo. Aconteceu na quinta-feira. Aí eu Puta, meio incomodado, fiquei, daí beleza, vim pra casa, né? Aí eu fui buscar a Mari ali no ponto ali, quando ela volta da faculdade. E sabe quando eu tava voltando, sabe quando você sente que tem alguma coisa te seguindo? Não, quando tem alguma coisa te seguindo. Quando eu olho pra trás, o bolso da minha bermuda, ela é com velcro. Eu vi, tinha uma meia pendurada, tipo, mas uma meia do tipo rabo, assim, sabe, cara? Meia boca de sino. Meia boca de sino, é a própria, cara. Cara, eu sou pendurado, eu juro por Deus, cara, eu não, acho que eu nunca paguei tanto mico na minha vida, cara. O pessoal rindo, e eu pensando, ah, as meninas estão falando de mim. Aí, cara, aí, joga no macaco aí, ó. Joga no... Que joga merda, no... cara, que merda, isso foi verdade, cara, morri de vergonha. São coisas de pessoas idiotas que acontecem, né? só pra deixar no ar aqui, essa... Vamos pro mais um sonho, então, aproveitando que deixou um intervalo, deixou um tempinho pra você. Você que sonha com zona, você é punheteiro, que está nos ouvindo, pode ser você mulher também. Sonhar que se é a dona de uma zona de meretrício, caralho, hein, amigo? Terá que suportar pequena infelicidade, até porque que vai ter todo mundo fudendo no meio do seu salão, né? Participar de uma zona com outras pessoas pode suruba. Sofrer acidente. Pode ser uma suruba. Pode sofrer pode acidente, né? Vai te enrabar ali. Fio terra, né? Fio terra. É uma zona reservada. Alegria. Claro, né? Fio terra, VIP, é escrito? Né, meu amigo? Não, eu chutei. É, uma zona militar, uma zona reservada, naval. Né? Tem vários tipos, você tá pensando só besteira, tem a zona militar ou naval. Receberá notícias importantes, que tá pra explodir a zona. Dividir uma área em zonas. Ura, quanta coisa de zona, hein? Bons negócios públicos. Que porra é pra quem quer pro Lula? Macaco ou camelo? Nós estamos aí dando muitas dicas de sonho. Muitas você dicas. Se você não ganhar, é porque você é burro, porque você não anotou. Se você não entendeu as dicas, joga no burro aqui. Agora pro Thiago, que tá grávido. Ah, não, ele é gordinho assim mesmo, não, né? Tá. Qual é a vassoura? O chujão. Qual é o sexo do bebê? Existem algumas crenças para tentar adivinhar. Pedir à futura mamãe que mostre a mão uma delas. É uma delas. É, esqueceu do E aqui, né? Mas você tudo bem. Comeu E, não veio dizer. Se ela estender a palma da mão para baixo, será menino. Se a palma estiver para cima, consequentemente... É gay. É o Serginho. Existe também a linguagem do ventre. Se for pontudo e saliente... Eu já conheci a dança do ventre aí, né? Agora tem a linguagem também, vamos mudar. Eu conheço a prisão de ventre. Olha aí, ó. Tem dança, tem conversa. Sinal em que o menino está para chegar. Se a barriga for arredondada e crescendo para os lados, menina à vista, né? Claro, né? A mulher sempre é mais gordinha. Aí também, ó. Veio para ficar. Essa simpatia que veio para ficar. Não acredito muito nessa daí. Como que eles souberam para aquela mulher que teve 8 filhos? Porque a barriga daquela mulher, meu Deus do céu, ela tava parecendo uma jaca. Pra tudo quanto lado tinha caroço, caralho. Que porra é aquela? Vamos pra mais aí que nós estamos aqui pra aqui. Então, né? Agora eu tô afim de ir pro Topcast. Topcast! Topcast! Topcast! Topcast! Topcast! Muito bem, os 4 itens do Topcast de hoje eu peguei de um site chamado macumbavirtual.com.br. Lá são perguntas. São perguntas que as pessoas mandam. Se fosse você, vou até dar do conselho. Esse, como que fala? Passa de novo aí. www.macumbavirtual.com.br. E tem um outro aí também. Eu acredito em milagres.com.br. Então, não deixa de ser um site de simpatia aí. O que acontece nesse site? A pessoa tem algum problema e o Paitoninho responde. Grande Paitoninho. Então, peguei 4 perguntas lá pro Topcast e o Paitoninho respondeu. E muitas dessas perguntas você já deve ter se feito. Já deve ter pensado como eu faço pra fazer, pra conseguir acontecer. Exatamente. Como que eu faço? Como é que é, Afonso? Repita. Como que eu faço pra fazer, pra conseguir acontecer? Isso aí, cara. Momento Afonso no programa, né? Momento Afonso também é cultura. Momento Pasquale. Vai. Vamos lá. Só mais um aqui, só antes disso. Sabia que ele ia fazer. No susto aqui, né? No susto. Vou fechar o olho e vou escolher, hein? Vou fechar o olho e vou escolher um aqui. Tá me guiando aqui. Esse daqui, você já sonhou muito com isso. Eu já sonhei. Eu tenho certeza que o Thiago... Não sei se ele sonhou. Sonho muito comum entre as crianças. Qual pois sonho? Ainda não consegue... Você falou que é uma incógnita aqui. É. Pois ainda não consegue se defender como uma pessoa adulta e sente muito medo de tudo. Abismo. Quem já não sonhou que tava caindo? Quem já não sonhou que tava caindo? Eu já fiz xixi na cama pensando que eu tava caindo no abismo. Eu também. Eu fiz xixi na cama pensando que eu tava caindo na privada. Outras interpretações. Ver um abismo. Você tem um adversário poderoso. Vai ver o Bison. Quem jogava Street Fighter aí vai saber de quem eu tô falando. Sair de um abismo. Amor recuperado com dificuldades. Eu diria sorte, né? Cair. Cara, duas vezes. Ah, não. Vê-lo, cair. Tá certo. Cair. Cuidado. Sérios obstáculos. Quais, né? Você não viu, né, meu? Então você não você viu. No abismo, o obstáculo é enorme pra você subir de novo. Grande, né, velho? Que porra de posso começar então? O Top Cast? Deixa eu dar um palpite aqui, porque tem muita gente. Eu vou jogar em quê? Eu vou jogar em quê? Ah, eles ficam se perguntando, Afonso, né? Afonso, eu vou jogar em quê? Delírio de pica. No coelho. Olha aí, ó. Jogar no coelho. Vai. Ai, que podre. Vamos lá. Pai Toninho, estou com um problemaço. Meu Windows está travando toda hora que eu tento entrar no site macumbavirtual.com. O que que eu faço? Ele responde. Aí o Nerdson de Goiás, esse aqui foi o Nerdson de Goiás que mandou. E aí o Pai Toninho vai responder aqui. Isto pode ser um caso muito grave da macumba virtual que fizeram com você, meu Zifim. Mas chamado como o cavalo de Troia. Foi já aí? Terminou aí? Não. Para sanar esse problema, você deve fazer um trabalho aprimorado, que eu descrevo abaixo. Em uma noite de lua cheia, exatamente à meia-noite de uma sexta-feira, posicione-se na frente do computador. Entre no Macumba Virtual, tome um gole de pinga Pitu. Só serve se for Pitu. Tem que ser Pitu. Pense em um número entre 1000 e 1035 e imediatamente aperta o botão de reset do computador. Caralho! Ele destrava, velho. Não, eu acho. Como é que é o nome do caboclo? Toninho. Não, quem deu a resposta foi o Pai Toninho. Pai Toninho aí, ó. Eu esqueci o nome dele. Grande Pai Toninho. Grande Pai Toninho que, antes de ser macumbeiro, era técnico em informática. Terceira posição do TopCast. Pai Toninho, sou um rapaz certinho, romântico, honesto e trabalhador. Meu problema é que as garotas não me acham bonito. Existe alguma simpatia para elas me acharem um gato? Não, só simpatia, né, meu amigo? Você tem que ser bem simpático. Não. Assinado, Willy Clayson. Porra, pode começar a mandar de nome aí já. O que, que ele é? Bonitinho, arrumadinho? Certinho, romântico, honesto e trabalhador. Aí o pai Toninho respondeu. Caro Willy, aprenda uma coisa na sua vida. Quem gosta de homem bonito é viado, baitola, gays e jóqueis de jiboia. Mulher gosta mesmo de dinheiro. Com este nome, recomendo fazer duas simpatias. Uma pra ir no cartório trocar de nome e outra pra ganhar na loteria, filho. Não tem outro jeito. Ah, Pai Toninho, que nada mais é que um piadista, que o cara tá expondo o problema dele. O cara é trabalhador, bonitinho, anda na linha, não come ninguém. São coisas que acontecem, meu amigo. É feio. Nasceu feio, não tem simpatia, meu amigo. Tá aí o Afonso aí, ó. Eu sou feio. Tá, eu aparece, acho que foi ele que mandou aquilo ali, né? Arrumadinho, só tem uma diferença. Ele mentiu um pouco ali, pegou pra ter trabalhadora com a chave absurda. O Afonso nasceu, sabe quando todo mundo olha, cara? Tipo assim, puta, que será? O que saiu disso daqui, né? Aí a mãe toda simpática, ai, ele é um tesouro, né? Deu pai dele, ah, você é um tesouro, então vamos enterrar. Não, não é bem assim. Não é bem assim. A mãe do Afonso não queria amamentar. A mãe do Afonso não pegava no colo porque aceitava ele como amigo só. Como filho, ela não queria, né? Porque aprendia a andar em 3 meses. Né? 3 meses não, né, meu irmão? O Afonso esse dia foi inscrever pra um campeonato de o homem mais feio do bairro dele lá. Aí ele na hora foi, ó, queria me inscrever. O cara falou, ó, não aceitamos profissionais, não. Aqui é só amador só por amador. Enquanto. Tá certo, o Márcio foi campeão desse campeonato aí. Vamos vai lá. Concorrer comigo no próximo. Segunda posição. Tenho 13 anos e alguns admiradores, mas quero atrair muitos gatinhos. Como devo fazer? Agatha, da cidade de Muzambinho. Cidade de Milton Neves. Aí o Pai Toninho responde. Cara Agatha, temos uma solução para o seu problema. Para atrair os gatinhos, vá até o quintal e arrume umas minhocas. Pega a vara de seu pai, de pescar, com a mão esquerda e vai até o rio com uma minhoca e num domingo de lua cheia. Pesque pelo menos 10 lambaris e trago para casa arrastando no chão com a mão direita. Antes de entrar no portão com o pé direito, veja a fila de gatinhos que estão te seguindo. Esse Pai Toninho é viado. Passa de um filho da... Tá entendendo? Porque ele acha que é o quê? Ele acha que ele pode ficar tirando um sarro da superstição dos, das pessoas. E estão fazendo propaganda gratuita do macumavirtual.com.br. Ele deve ainda pra gente marketing. Ê, Toninho da Renovar. Isso sim, isso é Renovar. Isso só pros paranaenses aqui, né? Idiota. Fone, cara, isso só porque a menina quer arrumar um gatinhos. Tá entendendo? Um gatinho. Olha, se eu fosse... Você quer arrumar um gatinho. Se eu fosse, eu vou dar aqui uma dica. Se eu fosse uns gatinhos. O Pai Toninho, se eu fosse usasse esse nome fictício, Pai Toninho, eu ia mudar, não ia. Pai Boninho, eu ia colocar. É, eu apresentava essa menininha que quer os gatinhos para Willie Creyson. Porra, Unia. Ó. Tutano, meu amigo. Cabeça nisso, né? Muita cabeça no lance. Unir o inútil ao desagradável, né, cara? Ao feio. Exatamente. A pessoa feia que ela não tem direito de gostar de alguém, cara. Em primeiro lugar, do Topcast. Pai Toninho, não aguento mais viver sem dinheiro. Essa pobreza me mata. Pra nós. Bem silencinho agora. Boinha. Você ergue o volume, você duro que tá nos ouvindo. Não é isso duro, não. É sem dinheiro, amigo, por favor. É, aproveita teus minutos da Lan House aí, finais, e vamos aí. Tá acabando. Vamos rápido, Márcio. Não aguento mais viver sem dinheiro. Essa pobreza me mata. Me ajude a arrumar um jeito de ganhar dinheiro rápido. Valderes. Opa, querido. Opa, Valderes aí, ó. Aí o Pai Toninho responde. Val, numa sexta-feira 13, pega uma meia usada... Lua cheia, tem que ser lua cheia aí, hein? E coloque na cabeça. Compre um revólver... Meia é essa, meu amigo? Compre um revólver 38... Amarre uma fita do Senhor do Bonfim nele e dirija-se a um banco localizado numa esquina. Lá chegando, tica 3 vezes batendo o pé no chão. Isto é um assalto. Siga tudo direitinho e você verá o resultado, são imediatos. Olha, o Pai Toninho tá sacando, hein? Sarcástico. Pai Toninho tá sacando. Esse palhaço, seu palhaço. Eu pensando que nós ia ajudar nossos ouvintes aqui. De qualquer forma, quem meia, quiser... Ah, Thiago, você tem uma meia. Não, mas eu tenho 38. Ah, então beleza. Você tem a fitinha do Bonfim. Tem, mas tá... Tem, aí, ó. Tem uma que tá no meu pulso, eu dei 3 voltinhas e cada voltinha era um pedido. Tá entendendo? Já fez? Já. Deixava até apodrecer a fitinha. E nunca acontecia porra nenhuma. Tem tá até agora aqui. Então, quem quiser ver mais dicas do Pai Toninho, www.macumavirtual.com.br. Não tô ganhando porra nenhuma pra falar isso, não, mas... Não tem problema. É, Pai Toninho que bate uma merda. Como a besta do Thiago precisa ir embora, então vamos encerrando o programa. A gente fez 50 minutos do... Mas, na verdade, o programa 23 foi 50 minutos daquele, mais 50 desse, deu 1h40. Aí, ó. Bata do programa. Aí, ó. Quem reclamava, toma no cu. É, não, mentira. Não vão, não. Grande, ó, esse... Você só... Então vamos mudar a saideira aqui. Então. Vai, saideira. Você vai até o F, que eu vou dar metade. Eu só queria dar uma dica aqui rapidinho pra você. Você que está... Aprenda a sonhar. Você quer aprender a sonhar. Você deita na cama, eu quero sonhar com a Gisele Bündchen, eu quero sonhar com tal, eu quero sonhar com o Pai Toninho. Então, são 30 dias. Você tem que fazer uma simpatia de 30 dias. No primeiro dia, compre uma agenda... E uma caneta esterográfica e uma lanterna de bolso. Beleza? No teu primeiro dia. Segundo dia, recordando o sonho. Assim que acordar, fique deitada silenciosamente na cama e deixe que as imagens que sonhou venham à sua mente. Quer dizer, os primeiros dias ainda são seu cérebro que está comentando. Nos outros dias, não estou lendo ninguém. Templo dos sonhos. De manhã, no terceiro dia, ó. Cada dia. Lambuza todo ano. Lambuza todo ano. Sempre pensando. Ah, se fosse mesmo. O meu sonho, tá entendendo? De manhã, lembre-se dos sonhos que teve durante a noite e anote. Cada dia você vai fazer isso. No outro dia, quarto dia, pense que fosse o seu. Ai, se fosse o meu. Novamente, registre no seu diário os sonhos que teve. Caralho, essa porta não tá ajudando, não. Que vamos pular lá pro. Todo dia você vai fazer isso. Foi lá pro 29º dia. 29º dia. Que não tem aqui, só tem o 28. Ah, não, 29º e 30. Esses dois dias são para você fazer a experiência com a sua própria realidade. Quer dizer, você já marcou tudo, agora você vai começar a escrever com o que você quer sonhar. Porque nada mais é que a lei da atração. Muito bem, 29 dias, o Thiago perguntou uma coisa. Se for fevereiro, só tem 28 dias. Se for fevereiro, você vai fazer os 28 como se fosse experiência. Depois, no próximo mês, começa tudo de novo. Começa do dia primeiro de novo. Tá bom, então. Tá entendendo? Aqui, ó. E mais um sonho, sonho não, só mais um, você que sonha todo dia, toda noite. Tiago, não, Tiago. Que eu vou valer, você. Não, você sonhou. É. Isso aqui, ó, você que sonhou com carnaval aí, que tá sonhando com carnaval. Isso aí, esse fundo. Olha só, hein? Vai comer, posso alguém colocar com essa o fundo, né? Aí. Não cantar, né? Não, é. Não, deixa o seu fundo aí. Deixa aqui, ó, meu, é... no teu fundo. Carnaval. Alegria seguida de arrependimento e decepção. Tá aí, ó. Saiu, foi pro carnaval, deixou a mulher em casa, comeu alguém, vai ter arrependimento, vai. Decepção. Vai ter. Aqui, ó, você pode estar sendo iludido. Palpite que é jogar, você deve estar pensando como o Afonso, você deve estar pensando, Thiago, o que que eu jogo? Carnaval? O que eu jogo? Joga nada, vai comprar joga... camisinha. Não, joga confete, né? Serpentina. O que que eu jogo? Você joga aqui, ó, palpite, águia e jacaré. E só pra fechar, esse sonho que eu acho que todos nós já temos, e você que não teve ainda vai ter, hermafrodita. Você ser um hermafrodita terá tristeza emocional, com certeza, meu, acordar e ver que eu tenho um pau e uma buceta, meu amigo do céu. A única alegria é que eu vou poder comer eu mesmo. Não vai mais precisar correr atrás de ninguém. Você vai se fuder. Esse, você vai, né? Esse literalmente vai ser um, a senhora é aquela um atleta, sexo da autoajuda. Aquela atleta africana. Sexo lá, né, da autoajuda. Autoajuda de sexual. É, ou trecendo. Pô, nós tinha que ter pego alguma simpatia pra sexo aí. Marquemos. Não tem problema. Tem problema. Não tem problema. Marquemos, não tem problema. Outras pessoas sendo hermafrodita terá culpa por atos impensados. Os filhos hermafroditas. Felicidade. Pra quem, né, meu amigo? Ah, agora tem um filho hermafrodita. Cara, você não sabe a alegria. Eu ganhei um filho, nasceu. Caralho, pô, parabéns pro mano, um charuto ali, ó. Eu compro uma pra mim. Eu compro uma Playboy e um OB pra ele. Só um palpite, então. Cobra e viado. Aí, finalmente, vai explicar. Fechamos bem. Lógica. Fechamos bem. Tem homossexual também, mas esse daí eu deixo pra vocês ficarem raciocinando. Reflexionando, né? Reflexionando. É pra vocês. Esse programa, como eu gosto agora de... Eu gosto de enfatizar isso agora que estamos chegando na reta final aqui. Já estamos chegando na reta final aqui. Eu gosto de enfatizar. Esse programa não é só um programa idiota. Tá bom, é só um programa idiota. Só que... Idiota é quem faz. Tá bom, idiota é quem faz. O programa não tem culpa. Só que é um programa que veio te ajudar a criar assuntos. Eu sei que você tá agradecendo, tá aí hoje. Você tá no churrasco da empresa, sem ambiente, não sabe o que falar. Fala, caralho, eu tenho uma simpatia boa pra você que tem pelo na orelha. Tá, o programa veio pra isso. Você. Aí, ó, simpatia que pro Marcelo pela orelha. Raspa, nada mais. Pensa, tá aí. Então, assim, esse programa não é só um programa só de. De ai, hahaha, que haha. De ai, hahaha, que haha. De ai, hahaha, que haha. De ai, hahaha, que haha. De ai, hahaha, que haha. É um programa pra. Você chegou no churrasco da empresa, não tem o que falar. Chega pra pessoa que tá do lado e fala: ô, você sonhou com o que essa noite? Cara aqui do vídeo do outro programa. Ah, não sei o que. Você sonhou com o que? Chega pra secretária da empresa. Você sonhou com o que? Ela falou: sonhei com... Sonhei que você não tava mais trabalhando aqui. Você falou, beleza, então foi um prazer te conhecê-la. Joga no... Então, é um programa pra instigar vocês. Então, vamos vocês deixar o Márcio falar. Vocês querem no Wikipedia, vocês querem... Vai no Google. Deixa o Márcio falar. Google. Valeu. E vamos entrar no fórum lá e vamos movimentar aquela porra. Ah, não, desculpa, ainda tá acabando. Vamos continuar uma meia hora de programa aí. Não, o Thiago me mata. Não, só rapidinho aqui. Ansiosa? Não. Você acredita em simpatias? Acredito. Já fez alguma simpatia? Prática, né? Numa entrevista de um emprego, com a comunidade de um habitat. Então, você... E você já fez algum tipo de simpatia? Tipo, colocar mel no nome de alguém? Pizzaria? Feitiço? Ah, não. Eu acredito que tem pessoas que não conhecem o... A física do petrefionismo. Não é verdade? Do funcionamento do sistema imunológico do seu corpo. Você acredita em céu e inferno? Céu e inferno? O estado de espírito das pessoas. Eu acredito que seja. E céu, inferno, que algumas pessoas dizem saber, ler e ver, acreditam que um ser domina o céu e o outro o inferno? Não, acho que é aqui. O céu pode ser qualquer lugar, qualquer loja, em qualquer lugar. Eu posso fazer o céu. Posso trazer coisas boas e transmitir boas coisas. E posso também transformar-se no inferno, né? Posso transmitir coisas mais e coisas ruins. E eu não vou ser tomada como a imagem do picaresco diabo, né? Que conhece-se pela literatura africana. Tem gente que diz que é grega, mas é africana. Um grande pintor que foi o diabo. Como é seu nome? Fábia. Isso, grande. Já conversa com o nome Fábia, né? Essa mulher, ela é. Ela é. Eu gostei dessa mulher. O céu pode ser em qualquer loja. Desde que você tenha dinheiro, minha filha. O céu é o limite. É o. Dizem que o. Não, não. Dizem que a Casa China é o céu dos pobres. Vamos lá, fica pra vocês reflexionarem então esse vídeo. Esse vídeo foi só um cara, esse verbo vai ficar, cara. Reflexionar, cara. Reflexionar. Saiu do programa, cara. Vai. Vamos lá, Afonso, então. Né? Antes, momento de despedida, momento triste. Mas tenho que ir embora. Agradecimentos. Stephanie voltou a comentar. Bem-vinda novamente. Grande Stephanie. Um cheirinho, Maradona. Rafaela sempre comenta no Twitter. Ela não comenta muito na comunidade, mas sempre comenta no Twitter. Mas comenta, tá bom, né? Já tá comentando alguma coisinha. Marcelo, piloto, cara. Piloto. O cara vai escutando podcast no jato, né? Vai comer alguém. O Paulo tá sempre comentando. E o Paulo fez a proposta de montar o fundo do nosso blog lá, cara. O Márcio vai comer alguém. Márcio tá querendo comer, cara. Márcio tá querendo comer. Paulinho, me liga. Grande Paulo, hein, Paulo? Paulão. Dani okay. Cosmo Vega, ela não liga mais que... Não, como as Vegas. Como as Vescas. Qual é o preconceito com Vesga, né? Qual é o preconceito com a dona Gomes Vega? Porque como diz o Afonso, o preconceito com Vesga. Começou que ela não pode olhar pro seu pau. Qual que é o problema? E eu falei, como só falta a Mel, né, da equipe. Mas vai voltar. Falar nisso, gente, puta, quem tá ouvindo, gente, comenta aqui pra gente saber mais pessoas, que eu falei, cara, o número de downloads é muito grande perto... São cinco, são muito grande, é quase o dobro. Não, sério, só cinco comentam, mas poxa, é muito grande o número de downloads, então, gente, muito legal, muito vamos legal. Comentar você aí. Você que tá aí, eu vou dar uma intimada agora. Vai lá, intima. Você que tá atrás do computador, do teu Windows 98, do teu computador velho, seja ele novo, seja na Lan House, com o teu momento que por sinal, estourando. Que por sinal, se travar o teu computador, o Pythoninho tem uma tá dica. Aí pra te ajudar, viu? Nós estamos nesse programa pra te ajudar. Então você tá aí atrás, o que você sente pela gente? Se for pra xingar, não comenta, né? Guarda pra você. Só que vai lá e deixa a tua palavrinha. Deixa a sua palavra lá. No Twitter. Mas não entra na comunidade. Deixa uma palavra. Ele entra, minha palavra é brigadeiro. Brigadeiro. Beleza. Já é alguma coisa, já vamos lembrar de você. Já vi, deu pra ver que ele ouviu o programa. Ó, você tá aqui, ó. Você tá. Orkut Twitter, pode rir. Orkut Twitter, pode rir. Se alguém entendeu? Colocar brigadeiro, vou escrachar no próximo programa. Aí, vai lá e comenta. Entra na comunidade. Vamos conversar, vamos fazer amizade. Ganhamos dois. Tem que falar, né? Tem que conversar, né, Piazão? Da prefeitura. Então comenta lá, meu amigo, minha amiga, nossos amigos. Eu queria, só mandar um beijo pro pessoal aí que ouviu, inclusive pro Paulo também, quero comer, eu já o Paulo, Márcio, tô na comer, fila, tô na fila, eu tô ali depois do Márcio, e... Próximo! Eu não como viado. Grande Paulo, que é o cara que comenta. Marcelo, eu queria comer porque o bicho é piloto. Piloto que ela dá voltinha, né? Das mulheres não dá pra falar, porque elas compravam, né? Mas comia também. Então, muito obrigado. Beijo, obrigado. Beijunda pra vocês. Beijunda, e só pra falar que eu tinha uma novidade pra contar. Papai! Que o Leão Afonso sabia disso. Gente, dia 14 de maio. Esse 14 de maio acho que cai numa sexta. Será? Que dia? Feira Santa. Aí o que acontece? Vai fazer um ano de Pode Rir. Olha, bastante. Olha aí, quase aniversário. E no programa de... Quase aniversário, não. Vai ter aqui bolinho, salgadinho. E no programa de um ano do Pode Rir, nós vamos fazer... ao vivo? Olha, ao vivo. Ao vivo, muito bem. Nós vamos fazer o programa ao vivo. Então, vão se programando. Dia 14 de maio, gente. Vocês têm dois meses para se programar. Vai fazer alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Vai ganhar na loteria? Vai fugir com o negão? Vai jogar no bicho? Vai jogar no bicho e ficar rico? Foda-se. Você vai ouvir nós ao vivo. Você vai ver as nossas caras. Vai ver nossas caras. Você vai ver a lente de contato transition do Thiago. Meus olhos novos, cara. Nós vamos trazer cotas para comemorar o aniversário. Vai estar meio escuro a tela, mas vai ter flash. Você vai saber que vai ter, gente. Você vai pede pra ele sorrir. O webcam tem que ter luz. A gente pede pra ele sorrir. Nós vamos fazer uma vela. Vocês vão ver nós, essas idiotices que a gente fala aqui. Muito obrigado. Bem. E vamos tentar pelo menos trazer um convidado especial, pelo menos pro dia do aniversário do. É o Cotas, João, né? João Cotas. É o Cotas. O João que nós vamos se ele não angariar ele pra voltar a gravar de vez em quando com a gente. Beleza. Ele é gay, ele é meu amigo. Beijo. Então, muito obrigado e indica pro teu amigo. Ganhamos duas. Vamos bater o recorde. Semana passada estávamos com 81, essa semana estamos com 83. Agora vai ganhamos 80... dois. Agora vamos tentar 85. Ganhar quatro. 85? Vamos pra 85, melhor. 85. Até a gravação do próximo programa é 85. Então, eu tô convencendo o Márcio aí. Eu não posso falar agora. Qual que é o tema que nós vamos falar? Puta, o tema? Ah, trabalho. Empregos. Trabalho. Exatamente aí, ó. Exatamente aí, tá bom. Mas não emprego, trabalho. Geral, trabalho em geral. Trabalho, vamos falar sobre tudo. Beleza, então. Nós vamos falar do trabalho de idiotas. Trabalho de idiotas. O Marcelo manda lá alguma coisa sobre ser piloto. Deve ser massa, piloto. Né? Vou comer. Vou comer no avião. Comer no... Vai no local de trabalho. Cara, você já parar pra pensar, e se ele é piloto de trator? É que ele mora na fazenda, né? Se ele é piloto de fogão. Vai se ele é piloto de fogão. Vamos deixar pra reflexionar. E, gente, mandem mais dicas de temas, beleza? Vamos lá, que senão o Thiago não vai. Vamos nós. Tchau, tchau. Falou, tchau. Fui.